E dai glória a Deus, erguei as mãos. E dai glória a Deus, erguei as mãos. O tema de hoje serão as 10 pragas do Egito, é isso? Qual é a praga que tá faltando agora? Eu gosto muito da do primogênito. Eu gosto porque no muito. Caso cai pro meu irmão. Qual a sua praga favorita, não é mesmo? Então, eu gosto muito da morte do primogênito. Ouvintes de peso, univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles, e está começando mais uma live do Papo de Gordo na Quarentena! E com todo mundo aqui! Que bonito! É São João, caralho! Hoje é tão São João que eu trouxe aqui pra participar com a gente, cara. O homem mais santo da internet brasileira, o senhor Vinícius Antunes, o Cacofonias, o padre da podosfera, velho. Ah, ô, bem-fazeres, irmãos. É um prazer imenso estar aqui sendo abençoado e abençoando vocês. Eu quero dedicar aqui um minuto de silêncio pra quem nunca leu Ezequiel. Vocês vão lá na Bíblia, tem um trecho de Ezequiel. E diz que o bom é ter pênis de jumento e porra de cavalo. Está escrito lá, você pode encontrar. Isso é Bíblia. O irmão que me condena agora nunca leu a Bíblia. Você pode ir lá em Ezequiel, você tem aqui a passagem e você tem que ir lá ler. As pessoas vamos combinar que o Antigo Testamento era um pega todo mundo, né? Exato, exatamente. Eu tô chocado. Mas esse é antes ou depois da passagem que é citada em Confio? O Caco, ele tá assistindo a nossa live no celular dele, ele tá saindo o som no microfone. É, desculpa, já postei. É inexperiente. É foda. Desculpa. O cara só trabalha na Globo. Essa coisa de missa online é nova pra mim, é coisa da quarentena. Amém. Você se converteu agora? A conversão foi agora? Tecnológica, sim. A Cristo é antiga. Duas coisas invisíveis que eu acredito: Deus e Wi-Fi. Mas ele até vota muito mais assim no sangue de Cristo, pelo que eu tô vendo. Peraí, você... Como é que é, Maíra? O que tá fazendo sucesso aí é o sangue de Cristo que eu tô vendo. Aqui tá, eu tô desde. Sabe desde quando eu tô bebendo? Desde o começo da quarentena, tem 3 meses. Ele não lava o copo. Mas o melhor do cristianismo, o que que é? É o pecado e o vinho. Nossa, sim. Que profundo. Mas não é? Não é? Isso não é uma frase da Rebordosa. O melhor do cristianismo é que você pode fazer uma barbaridade que for, todo domingo você vai lá na igreja, você confessa. Padre, tá tudo lá no Rio tem uma igreja perto do Paço Municipal, não sei, é uma igreja que tem lá, é que tem um negócio na parede, um azulejo, que diz que se tu beijar... É isso, crucifixo. Não, é um azulejo com um desenho escrito lá que se tu beijar aquilo e rezar Pai Nosso, tu tens... Como é que é? É um termo que católico usa. Se tu beijar usa, esse azulejo, tu vai no máximo pegar coronavírus. Mas tu tá livre pra fazer o que tu quiseres durante um mês. Sim, você não pode acreditar. Não é, Cato? Tem um desse também ali na... Eu acho que é perto da Assembleia. Uma igreja perto da Assembleia. Tem um desse ali onde teve na Candelária, tem um desse também. Na igreja então, eu bati uma foto, eu beijo. É maravilhoso. Não é? E você fica um mês livre pra fazer o que quiser. É tipo um habeas corpus, é isso? É um habeas corpus de pecado, é isso? Exato. Exatamente, gente. É um habeas corpus. Eu estou salva. Entendeu agora o que ele milícia no Rio, Dudu? Ah, eu sei lá, eu prefiro não entrar nessa discussão. Gente, mas se o pecado não fosse bom, ninguém ia pecar, né, cara? A graça é ser difícil mesmo. Pô, isso é bom pra caraca, ó, não peca. Imagina se o pecado fosse ruim, qual é a graça tinha? Tu só reza porque tu peca. Gente, eu vou gravar toda de bigode roxo de quentão, tá? Cara, é roxo de quentão. Tá bom. Eu acho que é o seguinte, é o melhor momento que eu escolhi pra virar padre, porque na quarentena eu não posso fuder mesmo porque tá proibido. momento de fazer celibato. É o momento mais fácil de fazer celibato. Ô, Caco, eu acho que a gente devia começar com você contando por que caralhos você arrumou uma roupa de padre, velho. Que essa sua roupa de padre foi claramente de sex shop vagabunda. Não é nenhuma coisa. É, rasgou. Ó, eu tô por baixo, Dudu, em homenagem a você, eu tô com a bunda do PT aqui. Totalmente ali, ó, comunista. Ele já foi seu martelo. E aí, cara, me conta a história de você ter virado padre na internet, bicho. Padre no Tinder, me conta a história, pelo amor de Deus. Cara, mas eu vocês vão achar que é sacanagem, mas é verdade. Eu sempre tive o sonho de ser padre. Eu sempre tive, porque minha família é portuguesa, muito... A família dele é toda de padre. Ferreira, não. Cara... Meu pai é um padre, meu avô era um padre. É... Ele é parente daquele dos Borba? Não, o meu pai é padre. Meu pai é padre celibatário, nunca transou. Então... A família dele se reproduz que de tempos em tempos deixa um cestinho com um bebê na porta de alguém ali. Né? É, exato. Meu pai nunca transou com um adulto. Então é uma coisa que... Os coroinhas não estão. Júlio não tá na gravação, né? Não, Júlio não tá gravando. Cadê só demorado aí? Eu quero que ele chegue agora, tchau. Eu não quero processo. Quais são os limites do mundo, mano? Ainda bem que tá acabando o papo de gordo, porque vai ser cancelado na próxima. Não, mas falando sério, meu pai não tem nada a ver com o padre, não, mas assim, eu tinha um parente na família chamado Padre Arthur. E é verdade mesmo, não é zoeira. Eu tenho um primo. Padre Arthur mesmo. Eu tenho um primo, pra vocês terem noção. Ele é Arthur Antunes em homenagem ao padre. Sabe que você tem um parente chamado que você batiza Antunes? E não é o você Zico. Batiza em homenagem ao outro. Pessoas assim, não, olha, o Dudu Salles é muito foda na nossa família. Vou batizar meu filho de Eduardo em homenagem ao Dudu Salles. É uma coisa nesse nível. Uhum. A minha tia, meu tio, botaram o nome do filho da puta de Arthur em homenagem a outro Arthur que já tinha na família. Já era padre também. E não, e ele não foi padre, pelo contrário, é um devasso, deu super errado. E aí a gente viveu, minha avó, eu cresci criança, imagina que tormenta isso. Ela crescia assim, você tem que ser igual o padre Arthur, tem que estudar pra ser padre, tem que não sei o que de padre. Ah, porque em Portugal não ser padre. Esse filho da puta era o personagem mais famoso da família. Todo mundo da família foi assombrado pelo padre Arthur. É, eu nunca conheci o filho da puta do padre Arthur. Principalmente os menores de idade, né? As crianças tinham sonhos. Quando chegava, elas se escondiam, né? Mas ela tá chegando. Era uma bizarrista. E assim, eu sempre cresci à sombra do padre Arthur. Até que eu descobri que eu já escrevi carta pro padre Arthur, meu avô, antes de morrer. Ele resolveu escrever uma carta pro padre Arthur, que eu redigi, nunca sei se o padre Arthur recebeu ou não, tal. Mas o padre Arthur foi lá uma figura que eu não conhecia. Eu fui a Sandiães depois tentar encontrar a família do padre Arthur. Encontrei lá algumas pessoas que moravam lá numa aldeia em Portugal, mas o padre mesmo, acho que já não sei qual o parecer dele, se ele morreu, se não. Mas ok. E aí agora, eu sabia, já que você encontrou. Como é que é? Você não encontrou a família? Encontrei a família, mas não encontrei o padre. Você sabia o que tinha feito dele? Não, o padre Arthur foi pra Viseu, virou padre, era dono de uma escola, era diretor de uma escola católica e tal, mas ele não tava lá, né? Ele tinha saído daquela cidade e tal. O padre Arthur era alguém, né? De fato, não era um bicho igual aquelas pessoas que viviam ali, que eram meio homens, meio bicho, assim, sabe? Aquelas pessoas que vivem assim, meio totalmente isoladas. Não, é uma cidade de pedra em Portugal, não tem luz, pra você ter noção, uma aldeia mesmo, assim. É uma aldeia mesmo. Eu cheguei. Média. Cara, teve uma parada, foi muito de volta pro futuro quando eu fiz essa viagem. Porque eu fui pra Portugal e aluguei um carro importado. Não, veja bem, não era importado. Em Portugal. Na verdade, era um carrinho português. Uhum. Mas, como eu sou brasileiro, eu posso dizer que era um carro importado, porque eles estavam em Portugal. Então, eu cheguei com um carro, que na verdade é um carrinho de mão, mas, como foi feito em Portugal, eu digo que é um carro importado. E cheguei na cidade, meio carro de volta pro futuro. Eu parei na cidade. E, cara, as pessoas da aldeia saíram pra olhar. Uma coisa assim, meio que porra é essa? E cheguei lá, fiz minha social e tal, isso tudo pra dizer o seguinte. O padre Arthur hoje estava lá e a gente foi criado à sombra desse padre bem-sucedido em Portugal. E eu tive uma profissão muito parecida, eu dei a sorte de ter uma profissão muito parecida com a de padre, que eu sou humorista. E aí... Realmente. Né? Aí, cara, eu agora pensei, porra, eu vi Fleabag, fui despertado por esse sentimento do padre tesudo, né? Que é uma coisa que a gente não vê desde Vamp, com o padre garotão lá, com o Nuno Leal Maia, né? Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Como é que era o nome do padre? Não, padre Garotão. Não, mas eu ouvi falar. Padre eu Garotão. Eu sou bem mais nova que vocês. Eu não... Sem dúvida. Tá bom. Era... Buso de novelas, o Dudu conhece todos. É, era um padre feito pelo Nuno Léo Maia, que era um padre saradão, que jogava bola e tal. É porque, na verdade, ele não era um padre, tá? Ele era tipo, um fugitivo cara que se disfarça de padre. Exato, exato. E o Fleabag agora retomou essa ideia, né? Fleabag, uma série do... da Amazon. Da Amazon Prime. E a segunda temporada é isso, e toda essa coisa do tesão pelo padre. Então eu pensei assim, vendo o Fleabag, né? E eu tenho uma amiga, que eu não posso citar o nome aqui, mas eu tenho uma amiga que ela tem muito tesão por padres. Ok. É meio útil agradável. E aí, baseado nessa ideia, eu pensei assim, cara, as pessoas, de fato, né? Vamos pensar, Mayra e... Elba. Gente, assim... Elba. Não me usa nessa coisa, não, sabe por quê? Eu não me compromete. Eu tenho... Sério. Eu estudei da segunda série, na antiga segunda série, que agora é terceiro ano. Primeiro ano. Terceiro ano. Pode ter bebê mais um pouco. Eu tinha 8 anos quando eu entrei na escola de padres. Eram freis capuchinhos. E tinha lá, tinha os freis, que eram, inclusive, alguns professores. E, pra piorar a situação, ainda tinha um convento lá do lado, mas né? Mas os freis eram gatinhos ou não eram gatinhos? A pergunta é outra. Não, assim, tinha um monte lá no colégio, né? E cara, o freio era freio. Então, assim, qualquer coisa que você me coloca no meio da sua história, como eu tenho um passado de freis... Cara, mas olha só, aquele padre do Fleabag... Aquele padre do Fleabag, ele não é esse galã todo, não, assim... Por exemplo, o Vinícius, que tá aí, meu xará, vestido de padre, talvez seja muito mais excitante só porque tá vestido de padre do que ele é naturalmente, entendeu? Eu vou te falar que isso não significa. Isso não significa que a roupa. Tem história de sunguinha. Não, mas de crochê. Olha só. Isso, tapioca, ele já é naturalmente excitante, tá? Ele tira foto de sunguinha de crochê e a galera curte. Isso não significa que a roupa de padre vai resolver o problema do Flávio, por exemplo, que tá ali. Não, mas eu acho que. Eu acho que não tem. E a minha questão é essa. Eu sou um cientista. Eu sou uma pessoa. Eu sou escritor. É um cientista, sou uma pessoa do estudada. Comportamento humano. Exato. Eu sou formado em história. Eu tenho um estudo nessa vida. Você é comunista. Tinha que ser formado em história. Sou comunista. Eu não tô aqui em vão. Eu tô aqui. O Dudu Salles, quando olha pra mim, eu vou trazer um cara que possa acrescentar. Claro. É o Ivan Mizanzu que não chega tanto. Não precisa intelectualidade toda desse. Né? Eu não faria um caso Evandro, mas eu posso fazer um caso padre. Cara, eu morei do lado de Maratuba. E aí o que eu pensei? Eu falei assim, eu quero ter... Porque eu tava no Tinder, que eu fiquei solteiro, tá, porque nem minha mulher me aguentava mais. Quem tá pitando? É o Júnior? Não é, sou eu. É uma criança. Eu não sou. É uma criança que está pitando. Então muda a criança, Carlos Júnior. Dá pra botar criança, senão dá problema, entendeu? Esconde sua criança porque tem um padre na live. É o seguinte... Achei que fosse o aviso do advogado dizendo corta. Achei que o Júnior tava assistindo e entrou e falou, parem com isso, pelo amor de Deus. É o sinal pra cair a live. Vocês não conseguem custear um processo desse tamanho, caralho. Mas a Globo não ia pagar? Como paga? Eu pago do carro, a gente se fode. Essa live aqui... mandando todo mundo embora, pode pagar mais ninguém, bicho. Essa não, essa live hoje aqui tem o patrocínio da Rede Globo. Eu tô falando em nome da Rede Globo. Vamos detonar a Record, então? O negócio aqui é, se a gente falar mal do Bolsonaro e da Record, tá ótimo. Ah, então... Tanto já falar mal da Record vai ser uma novidade. Do Bolsonaro é o cardápio de toda a live. É. Gente, assim, a pessoa tá afim de perder o crachá, né? Doidinho pra chegar segundo e ser barrado na portaria da Globo. Tem que ter uns professores aqui em São Paulo que abriram o aplicativo e deram de cara com o aviso lá, você foi demitido. É aquele som que paga nas manhãs da Band. Ou então vem a promoção, aí chega segunda-feira e os caras falam, não, você vai pra redação do Jornal Nacional. O doutor Roberto Marinho já falava assim, deixem meus comunistas, que é bom, eles têm assim 9 reacionários e botam um cara igual a mim porque parece que eles estão em diversidade. Então... Pelas cotas. Eu também posso trabalhar na Globo, se é pra falar mais. Então vamos lá, voltando, padre. Vamos lá, padre. Aí eu tomei um pé na bunda, porque assim, vocês vão ficar aqui meia hora, uma hora comigo, vocês vão aturar. Vão falar, até meio chato, mas vão aturar. Minha esposa ficou 15 anos, ela já não aguentava mais. E aí a gente se separou e eu fiz um Tinder. E o meu Tinder era um fiasco, assim. Ah, aquele match de vez em quando. Vai, sai aqui, é tipo, sai. O Júnior que já zerou o Tinder, né? É porque você porque não é profissional. É, Caco, eu vou te dar uma dica, Caco. O Júnior, ele saiu do Rio de Janeiro, foi pra Roraima. Roraima, boa vista, Roraima. E aparentemente ele era o único homem no Tinder que não tinha cara de índio. E de uma pra outra, precisa ter sucesso, cara. Ele cara, ele zerou, cara, ele zerou. Sabe que eu já ouvi isso, Dudu? Eu já ouvi coisa do tipo, se tu for pra Manaus, a mulher adora homem peludo, que é diferente. Olha aqui. Oh. Corações peludos. Até meu coração é peludo. Já tem um negócio aí. Mas enfim, aí você criou o perfil no Tinder e... Aí, cara, mas era meio assim... aquela coisa mais ou menos. Aquele coisa de homem, hétero, classe média, pênis de 15 centímetros. Não tem essa, é aquela coisa mediana. Ah, não é um sucesso, não é nada. Não tem muita história pra contar. E eu pensei assim, cara, e se eu fosse padre? Nada, né? Por que não, né? Descobri que a questão no Tinder não é só eu ser feio, ter um pau médio, ser branco, não é isso a questão. A questão é que faltava personalidade. Meu amigo, eu criei um perfil de padre, a parada, não é exagero, explodiu, era muito like. Era like pra caralho. Tipo, eu tava me sentindo uma ex-BBB, sabe? Era, eu me senti gostosa. Era tipo, padre, é verdade. Padre Fábio de Melo. Ah, é, padre Fábio de Melo. E assim, eu não tenho a beleza do padre Fábio de Melo, não tem nada disso, mas as pessoas têm um tesão nessa porra. Uma bunda boa. É, exato. Minha bunda não é também ruim, não, mas não tinha foto da minha bunda, não dava pra saber. Não tava pra jogo. Você não colocou a bunda no Tinder. Então. Ô, amigo, era muita mensagem. Era muito ao ponto de eu não conseguir responder as mulheres. Ah, pá. Cara, teve mulher se confessando. Teve mulher falando que perdeu parente. Teve mulher falando que queria me encontrar. Teve mulher falando que ia na minha igreja depois da quarentena. Cara, teve de tudo, assim. Não existe um padrão do tipo falar assim, ah, as mulheres estavam pra te assediar. Não. Teve fiel que vinha falar da igreja católica. Teve gente que veio falar assim, o senhor é um escroto, eu vou denunciar pro bispo, teve isso. Teve coisa assim, eu vou tirar print e vou mandar pra igreja, teve. Teve gente falando assim, essa atitude é muito bonita, porque enquanto as pessoas estão aqui querendo se pegar, o senhor tá aqui pra abençoar as pessoas, teve isso. Teve de tudo. João de Acabou. Deus assim, começou assim. Abençoando as pessoas. Virou então, da Globo. Acabou que eu fiz uma coletânea de 7 posts que está lá no meu Instagram, Cacofonias, contando passo a passo, e no final teve um editor que trabalhou comigo lá na Globo que falou, ah, eu faço um videozinho explicando. E aí a gente fez um videozinho com toda a história e tal. E foi bem bacana, porque assim, eu tive outra percepção do Tinder. E eu descobri que, na verdade, as pessoas no Tinder não querem foder, ainda mais em quarentena. Querem suprir suas carências. É todo mundo muito carente, inclusive eu, né? Que tô lá só pra puxar a conversa, bicho de padre. É todo mundo muito carente. O que é papo, sabe? As pessoas querem conversar, cara. Peraí, teve uma hora, Dudu. Você criou um perfil. Dudu, teve uma hora, Dudu, rapidinho, antes só de você perguntar, só pra finalizar. Tem uma hora que eu resolvi falar assim, hoje eu não tenho mais assunto. Eu vou fazer o jogo da catequese. Show do milhão da catequese. Eu entrei um dia e fiquei pras pessoas assim. Eu falava assim pras pessoas, tá lá, tá registrado com os prints. Eu falava assim pras pessoas. Você pode responder umas perguntas que eu vou te fazer? Eu ficava assim, qual era o primeiro casal que Deus fez no mundo? Mundo. As pessoas, Adão e Eva? Eu falo, certo, a gente fala, as pessoas topavam conversar isso. É quarentena, amigo. É o tédio de uma quarentena. Exato, cara. Entendi, é isso, cara. Primeiro, deixa eu só fazer, ler um comentário aqui do César Pereira, que no chat falou, a bunda do Caco. Deixa eu te falar um canal do César Pereira, porque eu tenho um filho chamado... Não precisa mostrar a bunda não, Caco. Estamos tranquilos quanto a isso. Não? Tá bom. Eu ia mostrar, mas já que você pediu... Mas a evolução do personagem quando acabar com a quarentena é o quê? Ele abandona o sacerdócio, liga bombeiro... Não, então, eu já paguei esse Tinder, inclusive, cara... Eu bati na trave. Eu recebi uma mensagem de uma jornalista do Extra, do jornal Extra aqui do Rio de Janeiro, que ela ia fazer uma reportagem sobre o padre no Tinder. Olha que maluquice. E ela aprovou a pauta, mas no final bateu no chefe dela lá, que ele falou, não, isso vai dar merda com a igreja, deixa essa porra pra lá. E ela depois me escreveu cancelando a reportagem. Mas assim, aí eu apaguei meu Tinder, fiz um Tinder normal de novo. Normal. Meu Tinder nunca é muito normal. Sempre tem alguma parada pra pisar. Né? Mas aí, algumas pessoas já me adicionaram assim, padre, te achei de novo. Eu sabia que era brincadeira. Sabia. A pessoa tinha confessado tudo, já que chupou piroca diamante, não sei o quê. Já tinha confessado, mas aí pra não passar por burra, ela fala, eu sabia que era brincadeira. Minha vontade é falar, então por que tu confessou, filha da puta? Mas tudo bem, finge que ela era inteligente, sim. Não, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você criou o um personagem do padre Vinícius e tal no Tinder, não sei o quê. Mas era um padre que eu tava lá pra comer gente? Ele era um padre pecador? Não. Não. Isso tá... é muito importante, Du. Deus me livre. Assim, eu jamais macularia a palavra do Senhor, porque eu entrei com o propósito de falar assim, cara, isso é uma coisa que eu deixei bem... Não, pô, pelo amor de Deus. O padre não tem nem experiência. O padre nem sabe como são as coisas. E aí, eu pensei, o padre não sabe como são os buracos da frente, só de trás. E aí, eu achava o seguinte... Deus! Eu achava o seguinte... Tem algum advogado dentro da Globo? É, eu achava o seguinte, eu sou muito bem assessorado. Advogado coach em touro. Coach em touro associados. Não, ó, Dudu, quando começar. Dudu, eu tô falando essas paradas. Dudu, eu tô falando essas paradas em off. Quando começar a live, tu me avisa que eu reduzo. É o seguinte. Eu fiz essas paradas, mas assim, isso é sério mesmo. Eu não dei mole pra nenhuma. Eu desafio aqui, você que tá me ouvindo, você mulher, você que tá acostumada a ser assediada por todo mundo na rua, por pedreiros, por podcasters, por todo mundo, nunca esse padre aqui te assediou, nunca. Mas meu propósito era ser um padre, a mulher me dava, tem muito podcast que assedia beijo 3D, e aí, o que aconteceu? Eu tava ali, falando, cara, muitas mulheres me deram mole, e eu sempre falava assim, o quê? Não, eu tô aqui pra pregar a palavra do Senhor. E elas ficavam quebrantadas e contavam a sua vida. Teve uma, meu amigo, que contou cada... É que eu não posso também... Sim, óbvio, não vá pela claro, personalidade. Claro, tem a ética. Mas, cara... Eu vi você criar um personagem fake no Tinder que você não tem ética, não é mesmo? Claro. Se tem uma coisa que eu prezo nessa vida, Dudu, é a ética e a moral. Sacerdote e o pecador, né? É, exato. O Flávio me entende. Se tem uma coisa que eu prezo, é a ética e a moral. Obrigado, totalmente. Os filhos da puta se entendem. Que segredo de confissão não pode ser falado. Não pode. Nem em caso judicial. Não, é a ética entre o sacerdote e o pecador. Exato. E teve muito homem também. Uma parada que eu fiquei abismado. Pera, você tava no Tinder como... Não! Eu botei. Com todo o respeito. Não, com todo o respeito. Eu sou tribalista, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer. Não, mas eu acho que... Não é mineral, não é vegetal, eu tô pegando. Não, pô, eu não, eu acho ser que... Parece ser gay, né? Parece ser gay lá. Pô, ser gay deu match com você. Eu acho isso importante. Eu sou gay friendly. Eu acho que é importante, é um momento que a gente vive, eu sou um cara de esquerda. Mas assim... Você até já pegou alguns, não foi? Não, isso tudo bem, mas assim, profissionalmente apenas. Tem esquerdomacho que é melhor ficar na direita. Não, então, mas sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, a gente tá num momento que tudo é legal, tudo é bonito e tal, mas eu tava ali... Eu tava ali... Em nome da Igreja Católica. Uhum. Né? Eu tava ali em nome da Igreja Católica. Sim. E a Igreja Católica, todo mundo sabe, é homofóbica há milhares de anos, né? Então a gente não pode simplesmente, do nada, subverter isso. Então eu botei só mulheres. Né? Porque a gente sabe que um padre, ele quando se relaciona só com outros padres, não tem essa coisa de mulher. O padre que batizou é casado com uma mulher hoje. Era. É, uma exceção. Na época que a gente casou. Olha, eu tenho histórias. É que eu não posso falar aqui, mas depois eu ficarei com muito prazer em contar em off pra vocês de histórias que eu já tive. Inclusive nessa minha vida solteiro. Não, nessa minha vida de solteiro, Dudu Salles, ó, anota aí. Essa história é ótima, mas não poderei contar aqui. Eu já, inclusive, saí com uma mulher de padre. Mas isso eu contarei aqui. Era uma mula sem cabeça. Mas isso. Olha, ela chegou por último na corrida. O cidadão mineiro nessa hora ficou feliz. Mas eu quero do pressuposto de que Dudu Salles é assediado por ser ursão desde a época do Orkut. Não tenho dúvida. É um segmento, gente. Tá tudo bem, é um segmento. Não, mas e aí, gente? O que aconteceu? Né? Eu acho que eu me mantive fiel aos preceitos. Então eu botei lá, heterossexual, né? Porque a pergunta é isso. Sim. E aí botei lá hétero. e me relacionei. Mas, cara, a quantidade de homens que botam que são mulheres, homens barbudos, assim, tipo Dudu, só pra dar match com os homens. Não me entrega, caralho! Era impressionante. Cara, o que teve de homem me mandando mensagem, estava escrito lá, assim, Eduardo Salles. Aí embaixo fica assim, mulher. Dois minutos e meio, tinha uns 10 homens me mandando mensagem. Era muito homem mandando mensagem. Então tem também no Tinder, se surpreendo. É que assim, eu era solteiro. Tinha mandar mensagem, tinha que era... do match, hein? Não, mas a meu princípio era esse. Eu não tinha mandado no Instagram. Meu princípio era esse. Eu não dava. Dislike. É, cancelar, dislike. Eu só dava like. Eu fazia assim, ó. Lá, não interessava. Porque era Jesus me guiando. E Jesus não nega, Gabriel. Jesus não diz. Jesus não diz não pro leproso, não diz não pra prostituta, não diz não pro cego, não diz não pro aleijado. Jesus só pra acompanhar, não era pra comer. Não, jamais. Jesus se vê o Fernando da assim. Jesus nasceu pra todo mundo. Entendi. E aí, então você tinha como princípio, você dava like em todo mundo, e você em nenhum momento falava que você... É, não era padre, você tava lá só pra espalhar a palavra de Deus, você não queria comer ninguém. E as pessoas... Isso, e nunca eu puxei um papo que não fosse católico, mas as pessoas é que puxavam. A Elba vai brigar de novo. A Elba vai comer miojo com quentão. Dois minutos e meio, quentão. A Elba vai comer miojo com quentão. O gato vai... Ela tá mais divertida quando tava com a árvore de Natal, né, gente? O nome disso é Larica. É, eu também acho. É que ela fumou o gudãozinho dela hoje mais cedo, então tá bom. Opa, fumou o gudã de novo? Opa! Olha como é que pelo amor de Deus, não. Imagina Godin com um vinho quente. Mais um proibidão. Mas imagina o PT que vai dar daqui a pouco. O Nando Gaúcho, uma pergunta, cara. Diga. Você com essa cara de frade, com essa barbona e essa. Ele tem cara de Emes. Ele é couve do Zizi Top. Não, ele também, é também, essa parte também é. Mas o que eu queria saber é se você tem algum tipo de histórico relacionado com padres e freis na sua região, porque eu sei que o sul do país é uma região muito, muito religiosa. Mas e a comunidade, como a Maiga bem lembrou, a comunidade Amish aí, como é que é? A gente priva da religião. A minha família nunca foi muito religiosa, assim, sempre respeitaram o meu lado ateu agnóstico. Entendi. É isso. Que pena. Infelizmente não tenho histórias com padres. Que pena. Vou poupar dessa. Eu não vou perguntar pro Flávio porque eu sei que ele é judeu, né? Então, as histórias do Flávio são com rabinos. Não, minha história é com rabinos. É outro rolê. Isso é com rabinos, sinagogas. É outra pegada, de verdade. Não, é outra coisa. A pegada é diferente. A Elba, eu sei que foi frequentadora assídua de igreja durante muito tempo. Quando a gente falou sobre religião, era ela que era especializada em Bíblia do nosso time, né? Então. Na verdade, eu fiz catequese 2 anos. Uhum. Daí, quando a freira falou que eu tinha que me confessar pro padre, eu falei que eu não ia me confessar. Eu tinha uma caderneta que eu precisava carimbar todo domingo na missa, mas daí eu ia para Siderópolis e a minha prima levava como se fosse dela e me devolvia no final do mês. Imagina a freira chegando para ela: olha, você vai ter que se confessar com o padre. Ah, mas nem fodendo, viu? Cara, eu tinha 11 anos. Mas nem tô no caralho que eu tinha 11 anos, eu pecado. Daí, e uma vez eu fui anjinho. Sabe aquela procissão que tem tapete? Sei. Corpus Christi. Eu tô botando Corpus tudo Cristo. De novo, ele esfriou tudo de novo. Então, daí. Gente do céu. Eu fui na frente do padre jogando pétalas de flores. E uma mulher do meu lado, ela me puxava para um lado, me puxava para o outro. Daí a igreja é bem perto da casa da minha avó. Quando eu cheguei na frente da casa da minha avó, eu olhei para a cara da mulher, soltei as flores todas do chão, assim, virei as costas e saí para casa da avó. Nossa. Foram experiências assim que eu tive. Mas a minha família é de Simão Jeová, a família da minha mãe. Entendi. Então eu estudava a Bíblia com a minha avó. Eu estudava um livro chamado Sua Juventude, o Melhor Modo de Usufruí-la. Daí eu aprendi que a gente não pode se masturbar. Eu não pode beijar na boca. Nunca mais abri o livro. Deus castigue. Não, eu terminei o livro. Cara, essa quarentena tá sendo ótima, né? Porque você tem a desculpa perfeita pra sair. Eu não posso me masturbar, vou comer alguém, porra. Eu sou um homem de fé, né, porra? Eu acho que a gente precisa da opinião balizada do padre, né? Sobre isso. Pode ou não pode, padre? Se masturbar? É. Porra, claro que pode. Tu acha que a gente fica como na igreja? A gente já não pode comer ninguém. Durante a cerimônia, inclusive. É uma, né? É uma punheta solta, amigo. Um padre bate pro outro e tal. Porque não pode poder. A broderagem pode ser. Jesus do céu. Eu acho que a gente usa esse vestido por quê? Porque quando tu usa esse vestido, durante a missa, né, ela bota por dentro, ó. Meu Deus! O processo vai ser muito grande. Olha, eu quero dizer que eu fui a última a entrar no programa, eu não me responsabilizo. Imagina que eu não faço parte do processo que vai me fumando. Não, olha só, o Dudu Salles falou: fica à vontade, qualquer coisa eu arco com as consequências. Você vai na imagina a sua cena. O Papa Francisco tá lá no Vaticano, sem porra nenhuma pra fazer, não tá tendo futebol na Argentina, não tem bosta nenhuma pra ver. Ah, vou ver lá. Olha, tem um padre nessa daqui, né? Você vê o tamanho da naba do Vaticano chegando, né? Mas vem fumando de lá. Olha, eu quero dizer que existe a Igreja Católica Brasileira, que é um sucesso aqui no Rio de Janeiro. Sim, que aí pode calma, tudo, calma, pode variar. Minha tia casou nela, inclusive. É, não é? Pode mas tudo. Essa é aquela que os padres podem casar, não é isso? Exato. Pode tudo, amigo, pode eu tudo. Eu te digo mais, minha tia, como ela se casou com um cara que era divorciado, e ela precisava, ela por ela mesma, ela queria se casar na igreja, então quem celebrou a cerimônia foi um padre da igreja brasileira, mas que aceitou. O César, aquele amigo nosso, ele casou com um padre desse também, não era? Sim. Da igreja brasileira, a gente foi padrinho do casamento. Porque ele já tinha se casado. É, exatamente, que era tudo oficialmente, teoricamente, como se fosse igreja normal, só que os padres podem comer gente, assim, legal. Mas não tá ligado ao Vaticano, né? Então não tem nenhuma ligação com lá. É, exatamente. Não tem ninguém pra ser empatafoda, eles podem comer livremente. Sim, independentes. Né? Até porque não deixavam casar pra não ter que dividir. Eu imagino os caras falando isso daí, lá em Portugal, por exemplo. Né? É, tem a igreja brasileira, que lá no Brasil é apenas igreja. Vai dar uma confusão do caralho. Ô, Tapioca, você tem passado com padres, com religião? Opa! Nossa, não, Tapioca, quando você era criança, explique a influência da brincadeira de médicos na sacristia na sua escolha profissional. Tapioca tem aí a influência do exército, não é de padre. Não, mas sei lá, vai que tem também. É Deus, pátria, nação. Vale tudo. Tapioca, quando você serviu, a sua experiência na sacristia foi válida? Ah, pior que eu não tenho muita história com o padre. Minha mãe fazia parte de um grupo da igreja, né? Aquele das Opus Dei. Caralho! Opus Dei, não era da TFP, era outro. Eu tinha uma amiga que a sogra dela era da Opus Dei. Da Opus Dei, da Opus Dei. Uhum. E ela não tá com fome em você? Olha, a minha história. Não, ela era gente boa. Então ela não era da Opus Dei. Não, a sogra eu não conhecia. Eu só conhecia a nora. Ó, fez outro miojo. Nunca mais tem miojo nessa casa. Tapioca tentou, mas aí eu chamou a mãe de Tapioca de Opus Dei e fudeu o rolê inteiro. Não tenho muita história de padre, pô. Nem de religião, de nada, você não frequentou, não fez primeira comunhão. Você não era o tipo do padre. Eu era todo certinho, minha mãe fazia parte da igreja, então era todo certinho, sentava na frente, ficava calado. Que você, eu sabia toda a coreografia? Sabia. Agora aquela, tipo, sim, ó, aquela sim, eu nunca acertei, cara. Sinal do Santa Cruz aí, é pra mim é que nem eletrocardiograma. Já aprendi e desaprendi umas 10 vezes. A minha avó queria que eu aprendesse a rezar Salve Rainha, gente. A avó dizia assim, ó, tu tem que rezar o rosário. Daí eu pegava, me ensinava assim. Salve Rainha. Um Pai Nosso, três Ave Maria. Um Pai Nosso, três Ave Maria. Eu não rezava. Eu confesso, quando eu fiz primeira comunhão, eu aprendi todas essas merdas. Sim, não, mas a gente aprende na catequese. Só que eu rezava assim, literalmente. Um Pai Nosso, três Ave Maria. Eu não falava Pai Nosso, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria. Não, eu passava um Pai Nosso. Eu era mais rápida pra rezar o rosário da turma. Ah, agora eu entendi. Até que a professora descobriu que eu rezava errado. Rezava por nomenclatura só. É? Falaram assim pra mim, é um Pai Nosso, três Ave Maria, lá no final uma Salve Rainha. Salve Rainha, eu nunca aprendi a minha avó. Apesar que estamos com o Caco aqui, ele pode puxar uma Salve Rainha, né? Eu acho. Vamos lá, eu começo, Caco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, né, para sempre. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A voz brandamos os degradados filhos de Eva, a voz suspirando, gemendo. Eu adoro essa parte, tipo, os degradados filhos de Eva. Os degradados filhos de Eva? Degradados. Gente. Cara, eu, sabe o que eu achava maneiro? Assim, eu, a primeira confissão que eu fiz, eu tinha uns 11 anos, né? E aí você vai se confessar, eu lembro que... meu pai, ele sempre foi um cara meio... Meu pai sempre foi um cara meio... Padre. Não, ele, meu pai é o contrário, meu pai era o menos conservador da família naquela época, né? Porque ele era o cara que escrevia pro Pasquim, desenhava pro Pasquim e tal, ele era comunista da família. E aí, cara, ele falava assim, olha, tu vai se confessar, mas eu preciso também falar tudo. Eu acho que ele tava com medo que eu virasse pro padre e falasse, padre... Bati as punhetas, sabe? É. Bati as punhetas pro meu amigo. É, fica à vontade. Fala, ao pular, né? Sentado ali na sacristia do quarto. Padre, então conhece troca-troca. É. Imagina, padre, eu achava você muito lindo, me masturbava na missa e tal. Imagina. O padre ia ficar lisonjeado. Era. De 11 anos sempre pra começar. Ei, sabe que uma criança de 11 anos sempre pra começar. Aí era meio assim, padre, eu briguei com a minha irmã e não obedeci minha mãe, padre. Daí o que que o padre ia fazer? Mandar rezar. Ah, o padre no máximo falava assim, ah, filho, chupa minha piroca, tá tudo certo. Não, mas... Os padres do Rio são muito modernos. Imagina um sujeito chegando na nossa vestida e falando, padre, me perdoa porque eu pequei. É, o que você fez, filho, eu me masturbei. Quando? Agora. Padre, é, eu peguei, o que, que você fez? Calma aí, calma aí. Tem um planinho aí, por favor. Padre, tio, você fez ainda isso, nada, mas tá, tô fazendo. O senhor tem isso aí descido? Olha o trovão aí, olha o trovão. Isso é eu, mano. É a ira divina. Olha o trovão. Aí... Essa vai pro ar ou essa vai ser outra que vai sair? Vem essas porra de gafanhoto no Brasil por causa disso. Porque eu tô falando dessas pragas do Egito. E, inclusive, aí eu lembro que eu confessei. Eu lembro até hoje, a minha penitência foi. Eu lembro até hoje. Padre Casimiro, que era um padre lourinho, gatinho e tal. Casimiro, que tinha o sotaque tradicional boa, de padre. Bunda boa. E tem também uma aula de... É, tem aula de exegese, tudo isso, de padre e tal, mas tem aula de sotaque também, né? O padre que não tem sotaque... Não é respeitado. Então o padre Casimiro, ele falava, eu sou padre Casimiro e eu quero que você reze 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria e 5 Pai Nosso. Minha penitência, lembra até hoje. 10 Ave Maria e 5 Pai Nosso. Eu falei, achei mole, achei pouco. Não, falava, mas aí, o Caco, qual era a minha briga com a freira? É, porra, se rezar é falar com Deus, como é que vai ser castigo tu rezar? Ela não me explicou, eu saí da catequese. Claro. Você burlou o sistema, Eva. Não, mas sabe o que eu acho do castigo? O castigo é tu ficar respondendo uma porra o tempo inteiro no ouvido de Deus, a mesma coisa repetida, Deus vai ficar puto. Caralho, esse malandro, para de repetir essa porra, malandro. Eu tinha aula de religião, uma vez por semana, no horário lá. Tinha matemática, português, não sei o que, religião. E aí, uma vez eu perguntei, vem cá, mas se a gente não reencarna, então tem uma fábrica de alma. E onde deposita isso tudo depois? Desde quando começou o primeiro mundo na face da Terra? Aí, pior não era... E aí, deu ruim. Cara, a igreja não contava com um boom de chineses, cara. Porque agora que os chineses vão morrer, é porque deve ter tudo pro inferno. O inferno deve ser apertado pra caralho. Porque o chinês não é cristão. Onde vai guardar tanta alma, minha gente? É, então, o chinês não é cristão. Então ele vai pro inferno. Porque quem não é cristão, né, você tem... É só pela fé. Olha só, eu só quero dizer uma coisa. Não ofenda o povo chinês, porque o último que fez isso deu merda. É verdade. Não. O último que fez isso foi fugindo pros Estados Unidos. Eu não tô ofendendo chinês, eu tô fazendo aqui uma hermenêutica à luz da Bíblia e falando o seguinte. Na Bíblia diz que tem fé. Caralho. O que tem fé será... O sério, né? O personagem do cara. Gente, eu vou agradecer o Caco pro resto da minha vida. Não agradece a mim, não. Eu sou inspirado por Deus. Eu tô falando aqui, eu tô falando aqui. Não sei, cara, eu falando é Deus, e foi fluindo nas palavras. Deus coloca na minha boca coisas maravilhosas. O senhor tentou em você, né? É, exato. O único problema dessa relação tão íntima com Deus é que Deus é grande. E às vezes ele tem que ser prejudicado. É meio cabeçudo, às vezes. Deus é grande, mas quando você engasga, você machuca por dentro. Vai faltar sem ela pra eu ver. Eu gosto de alguém no lugar que tá trovejando. Que é Deus? Reclama. Onde é que tá trovejando? Eu lembro de rezar pra minha avó e minha avó falava, ó, quando trovejava, antigamente, minha avó falava, você começa a rezar que é Deus tá puto. Ah! Eu lembrei agora da catequese. Tá puto com você. Você pode ter nessa live, né? O que foi agora? Deixa eu contar. Então, deixa eu contar uma coisa que eu fiz na catequese. Eu adorava ir pra catequese, né? Eu também. Adorava aquilo. Era puta merda, eu tinha uma raiva daquilo. Mas enfim, daí a professora falou assim, ó, pra passar de ano, eu nem sabia que a gente passava de ano em catequese. É, a gente precisa fazer uma novena. A minha avó era bem carola. O que que eu fiz? Bebeca, preciso de uma novena. Não, traz todo mundo pra cá. Fiz uma novena na casa da avó Bebeca. Passei de ano em julho já. Parei de ir pra catequese o resto do ano. Não, mas eu jogo mais, ó. Não sei se vocês que estão me acompanhando desde o começo dessa live. Essa garrafa aqui tava cheia de água. Eu. Milagre. É milagre! Ela virou é vila, né? Olha só! Você fez um milagre isso. Realmente agora. A gente fala assim: Jesus é a sopra? Abracadabra, vira vim. Multiplica pão aí também. Era uma garrafa dessa no começo. Moderniza o negócio aí, multiplica coxinha agora. Mano, então assim, eu tô com cara, mim, olha só. Aqui em casa, a gente vive a época de internet. A gente vive. Eu sei que sou padre há muito tempo. A gente vive a época de terra, toda família. Se negócio desse Deus é 10, pode ficar Deus é 10. Se a gente muda o slogan pra Deus é foda pra caralho, a gente ia ter muito devoto. A gente ia ter muito devoto. A igreja precisa de um padre garotão. A Vamp tava certa. Eu vi que teve gente comentando: ah, Vamp era foda. Vamp era foda. Porque o vampiro é o diabo, é tudo igual. É tudo igual. A gente precisa de um inimigo pra lutar. Ô, Carlos Júnior. É, assim, você é o único advogado. Não vai online, né? Você, enquanto nosso o advogado... O Júnior tá pegando a OAB dele, rasgando. Assim, tá dando um casamento pra gente. Pode brincar, filha. Porque eu não vou usar mesmo. O Júnior tá colocando uma placa de escritório de advocacia na frente da casa. Olha, não vai entrar não, cara! Não vai pegar ninguém aqui, porra! Quem viu essa live, viu. Faz parte, é justo demais. Eu vou ficar foragido na casa de Júnior na hora que a polícia vier atrás da gente. Não, Atibaia é fácil de ser achado. Atibaia é fácil de achar. Queimado. Vamos vir pra Marvel. Eu acho que Atibaia agora o pessoal vai perder a cara por lá, né? Tá meio rodado. Eu ainda tenho terreno no Porto da Vila, que já falei que dá pra fugir pro mar, pra Laguna, pra Imaruí. Uhum. Já que já puxou esse assunto, lembrei do seu vídeo pro aniversário do Júnior. Quero perguntar, Balena, como é que foi a sua festa surpresa, Balena? Você curtiu a sua live de aniversário? Eu chorei. Porque assim, né? Mayra foi mandando os melhores momentos pra mim, que eu tava na hora trabalhando. Aí Mayra começou a falar assim: gente, na live tá eu aqui, tá o pessoal dizendo. Como foi a Mayra de. Não, você quer ter, que eu... ter eu, razão? Eu adorei participar, porque eu me senti muito jovem, muito nova, uma pessoa à frente do meu tempo. Uhum. Todo mundo ali tem a minha idade. Obrigada. Uhum. Não tô dizendo nada. Vai, melhores momentos, Mayra. Como foi? Você... Segunda coisa, eu começo a ouvir a melhor amiga da Elba começa a mandar indiretas pra ela. Do tipo, gente, é melhor você estar certa ou você estar feliz, minha filha? É que assim, repense os seus posicionamentos. Em minha defesa, a gente organiza um bloco de carnaval, tá? E eu sou um pouquinho teimosa e exigente. Jura? Nunca notei. Sério? Inclusive, olha, no dia da live proibidona, a gente falou pra você que você tava mal, era pra você parar, você ficou teimando com a gente dizendo que não, que tava tudo bem. Não, não teve live proibidona. Então, vamos assim, esquecer isso. Voltando à história. Você tá se demirando. Ah. Então, é porque eu sou meio teimosinha. Não, era assim. Amor, eu quero te desejar feliz aniversário, tudo de bom. Chamaram de amor. E queria deixar pra você aqui uma mensagem. É melhor você estar certa ou você estar feliz? Porque se eu fosse você, escolhia estar feliz. Não tem que estar certo o tempo todo, não. Ou seja, não é tu que manda na fantasia, não é tu que cuida da banda, não é tu que cuida da charanga. Daí vem a segunda pessoa. Pra poder dizer, ai, Eva, parabéns, não sei o quê, não sei o quê. Com as pedras que te atirarem, ai, você fará um castelo para morar com seu marido. É coisa que eu também não sei o que é que sai da live. Mas, enfim, esses versinhos sem graça é tradição na família. Eu sempre falo pra eles que amigos... Como é que é? Amigos são irmãos. Irmãos são amigos pela alma e amigos são irmãos pelo corpo. É o quê? Eu sempre falo umas coisas assim. Ah, é uma coisa assim, amigo é irmão pela alma e irmão é irmão. Ah, eu não lembro, ai, mas não eu faço. Ah, espanhol fica melhor, espanhol fica melhor. Não, ok. Mas assim, tirando isso, você gostou de comemorar aniversário assim, desse jeito? Então, assim, eu falei que eu não queria live. Eu falei aqui que eu não queria. Uhum. Inclusive, Maria Tereza Colares estava assistindo. Sim. Que me conhece desde o carnaval, que eu estava de Havaiana e ela de fadinha azul. Nossa, nos muito específico. De 1980. Aham. Porra, 1980. É, faz tempo. Ela escreveu no grupo assim, ó. Ela falou na live que não queria. Bora fazer. Filha da puta, moça. Daí, eu fui mexer no celular da minha mãe e tinha um grupo assim. Aniversário Shelly, porque eu sou Shelly, tá? Aqui todo mundo sabe o que é pro Shelly. Daí, a minha mãe fazia assim, ó, grupo, não tem grupo, tu tá vendo coisa, uhum. Sim, no celular. Daí, eu cheguei pro marido e falei, né, ó, dele assim, ah, pois é, vai ter. Daí, eu não quis ter razão, né, assim, ser feliz, sim, ter razão. Eu fiquei naquilo, disse, ah, então deixa, entrega pra Deus e... Olha, pelo menos a sua festa de aniversário foi menos constrangedora pra família do que foi a do Júnior. Porque exatamente, a do Júnior. Meu amigo. Rapaz. O grupo de aniversário do Júnior foi o melhor grupo de WhatsApp da minha vida. A melhor participação foi do pai dele. E essa pessoa está. Aquele aqui. Senhor, aquele senhor todo centrado era o pai do Júnior? Era o pai do Júnior. Eu adorei, gente. Eu quase salvei aquele. E eu achando que estava falando com o Ricardo Ferro, dei um reply pro pai do Júnior com chá de picão. Que pro meu pai. Vai. É a Richelle que faz merda. Não, já tinha começado. Já tinha começado muito bom. Eu amanheço depois do aniversário, pergunto assim: já tiraram todas as tias e familiares daqui? Aí um outro fala assim: ah, vai ter bolo. Aí eu falo: tá bom aqui, ó, vai ter bolo sim. Toma aqui o chá pra acompanhar o bolo. O chá de picão. Toma o chá de piroca e resposta. Que bom que eu saí. Não, mas o grupo já começou todo errado quando o pai do Júnior se confundiu sobre que tipo de foto mandar e começou a mandar as fotos que ele usa no Tinder. Porque assim, começou por aí. Era muito claramente isso. Era seu pai pagando de gatão, assim. Essa é aquela foto do coroa do Tinder que vai comer as novinhas. Era basicamente fotos isso. De viagens internacionais. Foto... Mas que essa foi a melhor participação. Foi. Melhor até que as fotos do Júnior segurando as pirocas. Não, aí que tá. A partir daquele momento, escalonou, entendeu? Na hora que começou aquele negócio, foto de viagem de Tinder, não sei o quê. Aí o Jabu... Aquela criatura mágica, mas assim, putz, será que eu vou postar a foto do Júnior segurando duas pirocas no meio do grupo da família que tem a mãe e a avó dele de 87 anos? Isso aí. Tem foto segurando piroca? Tem. Dois abridores de garrafa em formato de piroca. Mas são dois abridores de garrafa em indefesa. O Caco tem história com o padre aqui, o Júnior também tem, porra. Então, é claro, segurando duas pirocas. Amém. Aí na hora que chega só da piroca, bicho, o negócio descambou muito rápido. Foi. Aí deu ruim. O bom que eu já tinha saído. Jogaram piroca do grupo. Ok, né? Vamos que vamos. Aí eu tô fazendo outra coisa, eu vejo a Tati mandar mensagem pra mim assim, horrorizada. Horrorizada, falando assim: Tutu, você viu o que mandaram lá no grupo? E a avó e a mãe e a tia do Júnior estão lá no grupo. Aí eu entrei pra ver o grupo, né? Eu entendi, eu comecei a rir. Aí na sequência a Tati me manda um áudio: olha o que essa minha amiga tá dizendo aqui. Era o áudio da amiga de Tati, rindo, dizendo que Tati salvou o Júnior. Porque o Júnior, aquele lado que pegando piroca, claramente tava encaminhado do outro lado. E foi Tati que levou esse homem pra luz. Eu falei, ave Maria, meu não... Deus! Amém, irmãos! Ela nunca ouviu falar da broderagem, né? Ai, Jesus do céu. Júnior, sério, cara. Não, e a Maria conseguiu fechar com chave de ouro, né? Mandou de campeão. Eu fiquei com medo de vocês fazerem um grupo assim pra mim. Eu fiquei bem, bem ansiosa, assim, durante a semana. E graças a Deus, quando vocês começaram a me mandar parabéns no grupo. Eu até achei um alívio. Bateu o trauma. Eu entendo. Mas é que no meu aniversário, eu acho que a pandemia já vai ter acabado. Quando que é o teu aniversário? Fevereiro. Quem faz o aniversário foi, esse ano ainda? Carnaval. Nando já fez aniversário esse ano? Eu faço todo ano. Não, eu sei, imbecil. Eu perguntei nesse ano. Você já fez aniversário desse ano? Não, ainda não. Quando é que você faz? É um dia aí. Porra! Ele não quer passar pela Eu tiro meu aniversário em todas as redes sociais, eu não mando aniversário, eu não mando feliz aniversário pra ninguém. Eu não acredito nessa coisa de envelhecer. Claro. Você continua tão jovem quanto quando eu conheci. É justo. Dito isso pelo cara que é mais novo que todo mundo aqui, mas parece mais velho. A vida já é ruim comigo, ela já me maltratou pra caralho. Pra que eu vou comemorar? Sou a primavera. Flávio, você já fez aniversário esse ano ou não? Quando é esse aniversário? Eu? Sim. Já fiz, em fevereiro. Fevereiro. Caco, e o seu aniversário, quando é? Perto do aniversário do Tapioca, só. Eu fiz em janeiro, mas eu tava vendo ele falando aí, e os testemunhos de Jeová, eles não costumam comemorar aniversário, porque é uma idolatria, né? É. E você tá idolatrando a si, como se você merecesse os parabéns, quando na verdade quem merece os parabéns é o Senhor Jesus por ter feito. As pessoas te idolatram e tu não pode idolatrar ninguém acima de Deus. Então, claro, exato. A gente exato. Acabou de desmascarar o Fernando Henrique. Ele tira essa onda toda aí de ateu, de agnóstico. Na verdade, é testemunho de Jeová e não vai comemorar o aniversário. Esse tempo todo você mentiu pra gente, é isso, né? É essa história. Eu sou um infiltrado. É que nem o cara da Ku Klux Klan que foi pra... Virou o líder da Ku Klux Klan e desfez o evento. Desfez o rolê. Tô infiltrado aqui, que é pra ir subindo de nível até o momento que eu vou destruir tudo o que acontece. Gente, a minha avó, a minha mãe, as minhas... Uma tia e a metade dos meus primos, todos são TJ. Uhum. TJ. TJ. Eu não sei se ele se chama assim, mas eu chamo. Sei lá, pra mim é um... Não, Deus quer quando é seu aniversário, Dando. Você não tirou em todas as suas redes sociais. Posso fazer uma pergunta? Claro, aleluia, irmão. Pode falar. Dia 22 de... A Shelly. Oi. Shelly, você que é da família de Testemunho de Jeová, eu queria fazer uma pergunta. O que eles fazem quando a gente diz sim? Porque eles estão tão acostumados a dizer não. Eu posso falar, eles ficam meio sem saber o que fazer. Assim, como é que é? Uma pessoa já disse sim pra outra. Às vezes, eles jogam os pretos em você e saem correndo. Tirando o estudo bíblico com a minha avó, eu frequentava só a comemoração de Páscoa. Você nunca bateu nas portas? Não, tu tem que... Isso é meio Nutella, né? Porque eu tenho curiosidade, que eles batem nas portas, é um emprego fácil, porque você sabe que não vai trabalhar, porque ninguém te atende. Então você vai batendo de porta em porta, pode ter um tempinho aí, não, tô com criança, não, tô com comida no fogo, não, tô não sei o quê. Eu imagino que você bate pra você, sim, estou descendo. Um frio na barriga que deve dar essa pessoa. Não sabe o que fazer. Eu não quero falar. Não. Eu sei o que acontece. Por favor, Mayra. Tinha uns que batiam na porta. Quando eu era criança pequena lá em Feira de Santana, batiam todo domingo às 7 da manhã. Isso aí eu comecei com a minha avó. E uma vez eu fiquei puta. Saí de lá, toda vestida de branco. E só abri a porta da casa e só fiz: "Epa, Rei Ansan, é de paz que vem por aí." Beijo. Fudeu. E aí? Saíram correndo, nunca mais voltaram. Mas aí você não descobriu o que eles fazem. Não, eles Tadinho. Correm. Eles correm. Eles batem. Quando você desce, fudeu. Exatamente. Igual criança, isso quando aí, tocava a campainha da casa, que ia alguém atender. E saía correndo. Entendi. Isso aí eu reclamei pra minha avó. Tanto que hoje eles não fazem campo aos domingos. O nome daquilo ali é campo. O que que é campo? Bater na porta? Isso, porque eles virem de casa em casa, é campo, eles chamam. E hoje eles não fazem mais aos domingos. E era uma coisa que eu reclamava com a minha avó. Porque naquela época, eles vendiam umas revistas. Daí eu... Mas aí eles se vingaram de mim. Agora, sabe uma... Gisele, sabe uma coisa que eu achava muito legal naquelas revistas? Que eles iam na Argentina tirar foto com aqueles leões mansos, né? Porque na Argentina tem um monte de leão. Leão do Brasil é aquela cara de mexicano. É muito leão manso. As pessoas estão sempre com os leão manso ali no Paraíba. Tudo na base do Aldol, aquele leão. Não, mas peraí, não era porque ir na Argentina, pô. Ia lá no Tiger King, pô. Lá o Joe Exotic fazia essa parada. Eu adoro lá. O Tiger King também. Tiger King é um leão manso. Aqui no interior vi o pessoal de terninho com esse. Esse aí são testemunhos de Jeová? De terninho? Não, de terninho eles são mormons. É o quê? Mormons. Os mormons são aqueles lourinhos de terno. Que parece que assim, os mormons é aquelas pessoas que você fica assim, como a gente tá em 2020, não são soldados do Hitler, são mormons. Porque eles parecem. Não, mas aqui no interior vi um pessoal até uns... Aqui no interior, como ele morasse no interior, a gente pensa qual é o interior que ele mora. Na colônia. Eu já levei tanto bullying do Salles de morar no interior, que eu sou o cara interior. Ah, falou o homem de Amargosa. Mas ele tá morando em São Paulo. Ele é um cara anos já, né? Da modernidade. Eu moro no Rio, ganhei. Não, você está morando no cu de Santa Catarina. Flávio, aqui na Colônia. Agora eu tô no Imbituba International Airport. Tá, Flávio, o Gordon Steel tá falando aqui no chat. Tem um dinossauro atrás de você, Flávio. Cuidado, um dinossauro. É um gato muito mal-humorado. Ele está mal-humorado e gordo. Semana eu tava deitado, lendo, ele deitou na minha perna, assim, ficou com a cabeça ao alcance da minha mão. Então, enquanto eu tava lendo o livro, eu fiquei fazendo carinho na cabeça dele, né? Aí eu fui fechar o livro, guardei aqui assim. Quando eu olho pra perna assim, ele tava olhando com uma cara, que eu falei, esse bicho vai ficar em pé em duas patas e vai me encher de tapa agora. Pensa aquela cara de por que você parou, seu maldito? Eu tenho medo desse gato. Assim. E carinho na cabeça. Ele tá parado olhando pra baixo, eu teria. Eu tenho um puta medo desse gato, às vezes. Pela cara de brabo, imagino. Tapioca, você falar o que desse mãe de avó, Tapioca? É que a gente mora no condomínio. Para fechado, de falar, né? De PJ, que eu tenho problema. Que elas aparecem? Ah, eu falei, é tipo Beetlejuice. Não, a gente tem. Hoje mora no condomínio fechado e a gente sabia quando o portão tinha quebrado, quando eu começava a bater testemunho de avó dia de domingo. E, poxa, quebrou o portão de novo. Tá, mas eles fazem também, porque aqui eles não fazem. Será que é congregação? Aqui não, eles não fazem e não fazem há muito tempo. Tem um tempo já que parou, mas na época eles vinham. E aí, Rubiane, aquele doce de pessoa, né? Descia puta da vida, que eu já não gosto de acordar cedo. De manhã, domingo, né? Descia puta da vida. Olhar com a cara, porque a gente tá... Eu sou espírita. Eu não acredito nessas coisas, eu sou espírita. Mas eu queria ler o Evangelho. Eu leio o Evangelho, mas de Allan Kardec, só. Sério. O que eu falo é assim, não, a minha família é... Daí eu falo, da onde? Daí a gente fica trocando figurinha. Da onde? Fala, Santa Catarina. Porque conhece a fulana. Assim daí. Gostei desse argumento. Até amigos que são... Não. Eu tenho amigo. Não tenho preconceito nenhum. Tem até mãe. Tem até mãe que é. O Daniel Teixeira tá falando aqui no chat que ele sabe o que acontece quando os caras vêm ouvir a palavra de Deus. Que eles tentam de converter, claro. E aí, quando ele fala que não acredita que a Bíblia trazia a verdade, os caras não voltaram nunca mais. Então, na prática. Não, eles é não entram. O mesmo que um diferencial. Só embora. Depois que tu corta, para. Os caras não tem um diferencial, acho isso meio triste. Devia ter, não tem uma regra, ó. Qualquer pessoa que trabalha com marketing... Muito mais pra, existe uma coisa no CRM... Aparece branding. Mas que tem uma regra de ativação, entendeu? Você vai para um primeiro contato, você manda aquele e-mail assim, oi, conheço a minha empresa. Depois você manda outro e-mail assim, oi, você lembra da minha empresa? Depois você manda mais, olha, você esqueceu isso, o carrinho de compras da minha empresa. Uma regra de ativação de TJ, cara. Os caras batem... Exato. Mas Mormon é pior que TJ. Não conheço o suficiente. Mas Mormon tem um bom argumento com os meninos. Porque pode ter várias esposas. Sustenta isso aí pra ver a desgraça que é. Agora, cada esposa. Isso é bom argumento. Isso é bom argumento. Eu não aguentei ter uma, me separei. Desde quando você for argumento? Nossa, é um reality. Sai por aí, é um cara e quatro ou cinco mulheres. Vai ver a merda que é. Olha só, quando você vai pra cama com mais de uma mulher, elas só querem elas, elas te deixam de lado. Isso é uma mentira. Experiência própria, cara? Claro, você vai pra cama e você acha, porra, vou realizar meu sonho. Homenagem nessa porra! Aí elas ficam se pegando e você fica assim, ó. Só ali na pauta. Não vai aguentar o quê? Foi fazer o quê em 3 minutos? Você acha que é propaganda pra homenagem? Porra, eu já gostei, elas estão começando, já estão rindo. A tarde que já na metade do fim, você já sabe esquematizar coisa direito. Homenagem é muito. Você vai lá, você participa. A gente precisa acabar esse papo de coisa pra gente acabar com o mito do homenagem. Homenagem é ruim. Caco, é tu que não tá fazendo certo. Tem que entrar no final do segundo tempo, que nem o Romário fazia. Tem que ser. Leva o livro pra ler no começo. Leva o livro, começa a ler. Outro vai ficar pronto, hein? É falta de administração tua. Se tem muita mulher pra ser coisa boa. Você participa no comecinho e tal, aí você sai por esgotamento físico rapidinho. Prepara o miojo enquanto elas se divertem. Quando elas estão cansadas, você chega aí com o miojo, você é o herói da noite. O Flávio, ele tem um planejamento completo. Mas eu sou solteiro há pouco tempo, eu tenho que aprender essas coisas. Eu ainda tô aprendendo. Se você ouvinte do Papo de Gol quer me convidar pra homenagem, com paciência. Pra mim, é o melhor educacional aí. Porque eu tô precisando ser ensinado, eu não sei ainda onde coloca as peças. Tapioca, você ia falar alguma coisa, Tapioca, aí você parou. Como é que é? Você falou com você. Tapioca, não, vocês fizeram homenagem com vocês dois? Nada, homenagem não. Nunca fiz, mas acho que é o seguinte, que esse negócio de ter muita mulher fosse bom, islamista não ficava explodindo, né? Exato. Mas aquelas ganhas, muitas mulheres ganham só depois da explosão. Entra o desespero, porque tu sabe que mulher coordena TPM, né? Puta, ainda tem isso, né? Daí tá aí porque tem homem bobo. Por causa disso, é. Mas acho que até melhor, assim, imagina se cada uma ficasse uma semana, puta cara. É melhor que tinha aquela semana, que der a semana que tu sai pra pescar, daí tu volta. Pela declaração da minha amiga, tu pode ver que eu sou uma pessoa em TPM eterna. Pela declaração da live, se é melhor ser feliz ou ter razão, né? Uhum. Eu sou aquela em TPM eterna. Imagino, se essa lógica vale aí, você e sua filha devem ficar na mesma época e o seu marido sofre muito com isso, inclusive. Não, eu tomo anticoncepcional contínuo, né? Então eu tenho uma leve mudança hormonal. Eu tenho uma leve mudança de humor. Leve. Leve. Porque uma vez eu cheguei numa farmácia. E falei assim, ó, tá vendo aqueles dois lá dentro do carro? Se tu não me der um negócio para um ansiolítico agora, eles morrem. A moça me deu 3 caixas. Ô, Shelly, eu também tenho uma história com isso. Porque eu também tomo anticoncepcional contínuo. E aí... Aí eu tava pegando uma mulher lá da igreja, ela falou, tô grávida de você. Eu falei, ah, eu tomo anticoncepcional. As mulheres querem dar golpe na barriga, gente. É absurdo. Como é que ela pode estar grávida se eu me proteger? É aquela coisa, é melhor desarmar a arma ou tu botar um colete à prova de balas? É. Mas eu comecei a tomar anticoncepcional agora na quarentena pra saber o dia da semana. Eu tava bem perdido. É justo. Olha, eu vou te falar uma parada. Não, mas aí eu não sei que mês a gente tá. Não, mas olha, mas é quarta-feira, pensa que é quarta-feira. Eu sei que você tem um celular que você fala com ele no WhatsApp com a gente, eu sei disso. Se você acender a tela do seu celular, vai aparecer lá em cima, ó. A data, o dia, a hora, o mês. É impressionante. Pessoas de uma bucica num apartamento de 70 metros quadrados, cujo nosso presidente já falou que é cubículo. Caco, uma pergunta, cara. Caco, você acha que um homenagem com duas pessoas e um bucica é aceitável? Bucica. Não, cara. Não, não, é zoofilia, é crime. Olha o seguinte, Dudu. Tudo que é exagero é ruim. Tudo que é exagero é ruim. A gente pode ver o seguinte. Pode ser muito... Botar muito... Ah, Caco... Às vezes as pessoas falam assim pra mim, no minuto. Você tá sendo machista? Não, serve pro correio, que eu só posso falar do meu lugar de fala. Eu tô aqui no meu lugar, tá? de homem, de padre, de careca, que é, de barba branca, padre, de pinto mediano. Infelizmente, nessa encarnação, eu não posso oferecer nada diferente pra vocês. Mas, eu acho o seguinte, eu tô nesse lugar aqui, o que eu posso falar é isso. Tudo que é exagero é ruim. Eu tô falando de mulher por quê? Porque eu sou homem. Agora, eu tenho certeza, a Shelly, por exemplo, muito homem, também é ruim. Imagina, um monte de pau cuspindo. Não sei, assim, não sei. Dá, suja o lençol pra caralho, sabe? Eu ia ficar uma nervosa, vez. Não ia saber onde botar a mão, ia não. Dar os espelhos, ia sair correndo. Meu Deus, eu não tenho tanto buraco! Não, eu tenho um amigo meu, que trabalha comigo lá na Globo, que ele faz... Mas o nome? Daí eu não vou falar o nome dele, não, mas ele trabalha na Globo. Lá na Globo tem muito duas coisas muito comuns na Globo, são pacto com demônio e suruba. E aí... ele... Isso que eu não sei ter uso de drogas. Mas, assim, ele tava lá... Esse crachá tá querendo entrar pela janela. A gente vai dar uma tabaça. Uso de drogas. A suruba, sei lá, começou em Noronha. Vai sair de Curicica na Tijuca, assim, ó. Pôs na roleta. Não, mas eu uso enquanto entretenimento, não tem problema nenhum. E aí, em prol da criatividade... Se é hétero, não vai dar nada contigo. É, não. Exato. Eu sou branco, cis, hétero. As pessoas estão preocupadas em perseguir negros e mulheres nessa hora. E aí, o que eu tô fazendo? Esse meu amigo surubeiro, ele falou assim... Cara, fiz uma suruba e contando vários detalhes, né? Porra, as pepecas piscantes e coisa do tipo. Pepecas piscantes. E todo mundo interessado. Cara, e na minha cabeça, eu só conseguia pensar assim, o lençol todo esforrado. E eu... Não é daqueles que vai pra motel e leva lisofóbio pra ele? Tá, eu tenho um pouco de nojo. E aí eu perguntei pra ele, mas olha só. Não entra na banheira. Olha só, irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Leva que boa, passa que... Peraí, assim, só um pouquinho. Você tem um pouco de nojo e você sabe que o pai de Dudu tem o único motel da cidade. Jesus, eu já ouvi isso no podcast de vocês. Tem um motel... Essa galera de podcast... Essa galera de podcast, Dudu, Azaghal, gosta de motel, né, cara? Uma coisa impressionante. E tem o touro erótico lá. Aí eu perguntei pra ele, mas olha só. Ok, tá todo mundo vibrante aí, tu comeu umas três, quatro. Como fica o lençol? Eu perguntei pra ele. Ele falou assim, meu irmão, tem a galera que é o seguinte, ou usa camisinha só pra meter. Tira e fica lá. Eu falei, meu irmão, eu não tenho condição de frequentar esse lugar. Não, o que a pessoa... Mas na etiqueta da suruba diz que tem que ter lenço umedecido pra todos. Tem que ter lenço umedecido. Mas olha, você vai bater. Mas olha só, você vai bater uma punheta na sua sala que você tem lenço umedecido, já respinga no tapete e fica aquela mancha. Tanto que tem aquela clássica música, não sei se vocês lembram. A mancha no tapete parecia mingau, mas não era mingau, era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. Não sei se vocês lembram dessa mancha. Não, graças a Deus. Música. Não lembro, não. Graças a Deus. Então, assim... Gente, em que igreja se contava garotos isso? Podres. Garotos podres. Isso era um louvor da nossa época de criança. Então, assim... Eu achava a música menstruada de uma banda do Rio Grande do Sul, mas... É. Cascaveletes. Porra. Uma pessoa... Adorava. Olha só, uma pessoa, gente, já faz sujeira. Imagina 20 pessoas. Não dá, eu não sou feito pra isso. Eu não sei nem o dress code pra frequentar. Mas é pelada, gente... nesse caso é pelada. Porque As pessoas, os extremos são ruins. Qualquer extremo, a gente tá reclamando. A quarentena, eu tô isolado. Aí eu não transo a quatro, meu amigo. Se você transasse todo dia com 20 pessoas, ia ser igualmente ruim. Não adianta, os extremos são ruins. Por isso que Jesus fez Adão e Eva, pra ficar os dois juntinhos ali. Jesus, na verdade, Adão e Eva é a melhor metáfora de Dudu Salles e Mayra. Jesus fez Dudu Salles e Mayra pra ficar ali, um casal bonitinho. Tu sabe que Adão e Eva... Ai, enjoou, fode uma vez por mês, tudo bem, Mayra. Não tem problema. É normal. Tu sabe que o resto da história do Adão e Eva... É meu padre, né, mano? Você andou se confessando com ele, Dudu Salles. É meu padre, né, mano? É meu padre, eu tive que... Não tem problema, já passei por isso. Sabe o resto da história do Adão e Eva que virou incesto, né? Reprovação pra você. É que encontrei com o Caco no Tinder e eu me confessei pra ele. Foi só isso. Não tem problema. O problema é assim mesmo, gente. Essa coisa que os amigos casados vocês falam é mentira. Ninguém transa mais tanto assim, não. Ninguém transa. Gente, eu sempre falo aqui, gente casada não conversa, não dá beijo na boca e não faz sexo. Não faz. Quem falar que faz... Caco, como você é um recém-separado, né? Então você pode falar isso do auge, realmente, do alto do seu conhecimento, que você já não fazia mais nada disso, por isso você se separou e agora já tá na putaria. Entendi, faz sentido. Não! Ele se separou numa pandemia mundial. É uma descoberta. Não, mas é uma descoberta, porque o sexo é um vício igual a cocaína, né? É ele, por isso que não é uma. Porque assim, eu ficava um mês sem transar antes casado e eu achava normal. A preguiça. Porra, é muito. Não, é muito preguiça. Aí vai o sangue pro pau, falta no cérebro, você fica com o pensamento mais lento. Tal. Porque assim, o sangue no seu corpo é o mesmo, é importante lembrar isso. Se ele tá no pau, ele tá faltando em algum lugar. É a mesma quantidade. Não, não é assim, ai gente, meu sangue se multiplicou e foi pro pau. Não existe. Não existe multiplicação de sangue, né? Só não, não existe sangue, não é multiplicação de sangue. É a mesma quantidade de sangue. Se o sangue tá ocupando aquele espaço, faltou em algum lugar. Por isso que o homem fica mais burro, geralmente. Verdade. Porque falta, vai pra lá. Tem homem que faz todo sentido. O sangue todo no pau o tempo inteiro, né? Exato. Exato, não. E aí as pessoas falam, ah, não, não é... eu já recebi muita crítica assim, ah, mas seu pau é pequeno. É pra não morrer. Se eu tenho... Imagina, eu fico imaginando o drama. Eu tenho menos sangue no corpo. Não, todo dia eu rezo. Eu rezo. Todo dia eu rezo pra uma pessoa que tem uma pica de 20 centímetros, que quando enrijece o pau, desmaia. Porque falta sangue no corpo. Kid Bengala. Kid Bengala. Que adianta? Kid Bengala não pode ter menstruação nunca, né? Tem que ser sempre meia bomba, né? Exato. Se você vê filme pornô, você vê que é sempre uma dificuldade. Eles ficam segurando pra tentar pode deixar em pé. O problema é pra formaceira. Exato. Não, sangue suficiente no corpo que segura aquilo. A mulher tipo a Shelly, assim, a mulher de verdade, a Shelly me contou isso antes da gente vir aqui, a gente tá conversando. Mulher de verdade é assim. Elas gostam de pau de médio pra pequeno, na verdade. É modelo standard sem frizz lateral. É, Shelly, essa coisa de pau grande, isso, cara, essa coisa de pau grande é uma coisa que vem com a idade média. Porque, eu falo aqui com meu conhecimento histórico, sou historiador e padre. Porque assim, se você for ver na Grécia Antiga, nas estátuas, os paus eram tudo pequeno. Gente, o Davi, eu vi o Davi e fiquei muito decepcionada. Davi é isso, gente. Por quê? Porque naquela época era comum a pedagogia homerótica, homem comia cu de homem. E aí você comer cu de homem com um pauzão é desconfortável. Então você tinha que ter um pau pequeno. Com a Idade Média, com o advento do cristianismo, a vagina é algo que se alarga o quanto necessário for. É cruel. Passou a criança, né? Passou a gente cabeça vive... ali de dentro. Parece, meu amigo, meu filho, olha só, minha família é de Sandiães, que é uma região de Portugal, como eu falei aqui, meio tribal. A cabeça do meu filho é descomunal. Minha mulher, ou melhor, ex-mulher, teve um parto normal de 12 horas. E as coisas nunca mais são as mesmas. É isso, explica muita coisa. Nem digo isso, mas assim... Passou. Ele nasceu, parecia um egípcio, não parecia? Passou. A cabeça até aqui acima de braço. Exato. Meu filho nasceu, né? A cabeça dele parecia uma pirâmide. Parecia uma pirâmide. Parecia egípcio, é isso aí. Parecia um tanque. Mas eu digo o seguinte... Cabeçorra. Eu falo pela mesma situação. Do meu ponto de vista cristão, a vagina é opressora. Por isso que o homem precisa do cu do outro homem. Ah, meu Deus! É um empoderamento. Nós homens precisamos reagir e nos juntar a nós mesmos. Porque assim, é muito espaço pra gente comer. Cara, o Caco pregando a broderagem. É muito espaço. O Jamal Charanek tá falando aqui no chat. O proibido é muito espaço pra gente preencher. O Jamal, eu acho que Mercaco tem mais uma vez com uma questão de poder, assim, de estar comendo e de repente diz, ah, atravessei, caralho! Não dá, a gente nunca vai satisfazer. Aí ficou assim, ah, mas meu orgasmo não é assim, meu orgasmo é clitoriano. Eu fico, que porra é essa? Que é isso, clitoriano? É outro planeta. Essa essa porra é National Kid. Isso é National Kid? Os homens clitorianos? Onde é que isso aqui vai parar? Eu não sei, então assim, é muito difícil trazer. Por isso eu acho que a homossexualidade é algo que falta. Homem com homem, mulher com mulher, se dá prazer. A gente se junta pra procriar. Prazer eu só vou sentir com o Dudu, com o Fernando, com o Fábio, com o Nino. Agora a Shelly vai sentir com a Mayra. Aí a gente quer fazer filho, aí se junta. Ó, pera aí, rapidinho, eu preciso ler dois comentários aqui no chat, pera aí. Um é do Jamal dizendo que o proibidão não é mais nada depois dessa live e que ele vai até tomar um banho quando acabar aqui. Ele vai até tomar um banho quando terminar essa, porque é demais. Gente, mas essa história do... E o outro, peraí, mais um. E o outro, Daniel Teixeira, dizendo que a gente podia usar o Caco pra substituir o tio Lúcio nos momentos culturais, que a cultura é muito processo. É, mas não, a gente vive um momento que a verdade é calada mesmo. Isso eu tô acostumado. Vai, eu vou te dizer. Não, é que eu tenho uma amiga que tava pegando o menino e ela falou exatamente isso pra ele. Aí, viu? Não é isso. Ela falou o quê? Como é que é? Ela era clitoriana. Exato. Gente, vocês não sabem. Tem que chamar a Clara Guilherme. Gente, manter o pau duro e não cair esmaiado. Gente, vocês não sabem. Vocês não sabem. Eu tô no Tinder agora, gente. Eu tô recém-solteiro. O que é você passar uma parte da sua noite assim? Toma ali. E a mulher fala: é que meu orgasmo é clitoriano. Não, tem uma vertente de estudo que diz onde que é isso? Eu não sei. Olha só, não tem uma matéria sobre isso na escola. Anatomia. As mulheres ficam assim, gente, os homens estão perdidos. Não sei mesmo, não tem isso. Não tem assim, tem equação de segundo grau e não tem orgasmo clitoriano. Mas peraí, tu estudou em escola pública ou privada? Eu estudei na privada. Por isso. Na pública não tem isso. Pública quando tem. Eu estudei durante a ditadura militar, na escola básica Henrique Lage, tá? Eu tive aula com catequista. Não, e aí você descobriu o orgasmo clitoriano? Não. Eu sou menina de um homem só. Não, é... E o nosso professor de religião, que a gente tem aula de religião porque tem a doutrinação comunista na escola pública, né? Então a gente tinha aula de religião com seminarista. E daí ele ajudava na aula... Não, daí na sétima série a gente teve aula de ciências, quando a gente estudou o corpo humano. Foi pedir autorização e ensinaram que era o clitóris. E aí foi onde ele ensinou a que professora... era o clitóris. Não, a professora mostrou onde era o clitóris. A gente descobriu a função dele mais tarde. Ah, então e a ciência sabe onde é o clitóris. Mas ela mostrou onde era. Tudo que eu queria é uma professora que me mostrasse onde fica o clitóris. Você, professora, que tá aí, não precisa nem sair de casa, é época de corona, manda uma foto com o seu clitóris e faz uma live, né? Faz uma live. Caralho, às vezes eu fico massageando uma porra um tempão assim, parece videogame, dando fatalismo. E a mulher fala: ah, isso é minha testa. Eu sei lá. É difícil demais. Mas assim, não, é porque você... Minha filha, eu sou o mesmo. Assim, eu não tenho como voltar nessa encarnação outra coisa que não seja um macho, branco, hétero, cis de meia idade. Então, pelo amor de Deus... E de pinto pequeno, não esqueça disso. De pinto médio, de 15 centímetros. 15, assim, exagerando. Todo mundo sabe, todo homem, quando fala a medida do pau, mulher, ele aumenta... Foi 2,5. 2,5. Não é? Todo mundo sabe. Então, assim, a gente sabe... É isso que eu tenho pra oferecer. Aí eu vou desperdiçar toda essa minha encarnação por isso, porque sua vaidade não posso ensinar onde fica meu clitóris. Vamos aproveitar nós dois, já que estamos aqui em casa. Pô, sentindo o cheiro de óleos essenciais, que eu gastei R$30 pra qualquer... É muito lang-lang, né? É muito lang-lang, tá bem perdido. É, porque a gente quer gozar, então vamos aproveitar esse momento, pelo menos, já que você está aqui, perdeu seu dia. Então, ponto G, se a guria falar, tu sai correndo. Como é que é? Ponto G, se a guria falar, tu sai correndo. Não é a mesma coisa? Não. Pô, ponto G pra mim é um papo de gordo. Aí... É muito complicado. Não, é muito lugar. Olha só, homem, assim, no geral, homens simplórios, medíocres, como nós estamos aqui, é prazer ali entre o pescoço e a cabeça do pau. Fora isso, não tem muitas mais zonas erógenas. Mas pescoço, cara. Não tem muito mais zonas erógenas. Agora, a mulher, muitas zonas... Vocês são seres... Vocês, mulheres. Que por migra. Isso que eu gosto de... Por isso hoje que eu gosto tá bom de... aqui, mas amanhã é ali. Não é assim. Dilma Rousseff foi incompreendida. A história já muda de lugar, né, Mayra? Dilma Rousseff. Você pega uma mulher como Dilma Rousseff, ela não, foi impeachment. Não, eu quero. Não pego, mas nem foder, mas nem que me traga. Uma mulher como Dilma Rousseff. Calma aí, o momento que o meu cuco tá tocando significa uma hora redonda. Você tem um cuco, né? Esqueci disso. Eu tenho um cuco. É, meu cuco pia. E aí? Uma mulher como Dilma Rousseff foi incompreendida, porque é uma mulher que não foi feita pra sentir prazer ao longo, porque na política os homens estão preocupados com o próprio prazer. Uhum. E a gente deve... Com o meu cu do outro, tá? Aí a explicação. Sim. Exato. E assim, a mulher ocupar novos espaços é uma mulher... A mulher é uma coisa com multiprazeres, é uma visão diferente, é uma visão... O futuro é das mulheres. Nós, Dudu, somos medíocres, Dudu. Você é um dos poucos visionários na podosfera que trouxe a Maia. Por isso que o Humor Globo saiu hoje, o podcast Humor Globo. Eu falei com a Maia, não quero mais falar com o Dudu Salles. Dudu Salles é passado. Eu concordo com você. Só sabe aquela história assim de ser a minha melhor metade, coisas assim. Não é que a Maia é minha melhor. Ela é muito mais do que a minha melhor metade. Exato, gente, olha só. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Onde está a senhora Jovem Nerd, gente? A gente quer um podcast com ela, não quer com Jovem Nerd mais. Gente. A gente quer com a portuguesa, gente. Para com a... Vamos valorizar as mulheres. Na minha paróquia só tem padra agora. Eu tô deixando meu lugar pra formar espadra, gente. Padra é o futuro. Pra valorizar a mulher, a gente tem que dizer que a Eubalina, ela é pioneira nesse negócio de podcast de mulher. Que a Eubalina, ela matou, né? Obviamente que é isso que ela faz, ela mata podcasts. Mas ela matou um podcast tradicional brasileiro, que era só com mulheres. A Eubalina estava lá. Não, foi era o primeiro. Era um dos primeiros, tradicionais. É, tinha uma menina que fazia sobre tecnologia. Isso, mas assim, o seu era basicamente apenas e apenas... com mulheres. A gente fazia tudo. Não, a gente fazia tudo, não. Eu só falava. Não é muito diferente do que faz hoje em dia, né, Valena? Não mudou muito de uma pra cá, né? Nada. A única diferença é que agora, às vezes, você fala demais e em um dado momento, a gente simplesmente precisa... Mas vamos lá, que agora tem o WhatsApp e o Dudu que chama. É, então. A única diferença é essa, de verdade. Eu acho que a gente podia focar no Caco. Você quer focar no Caco? A pauta tá rendendo. Você quer aproveitar... Eu acho, Shelly, assim, as pessoas estão rindo, mas o que eu acho é assim, as pessoas têm muita carência da verdade. O Bolsonaro foi eleito com a porra desse versículo bíblico que ele desvirtuou. E eu tô aqui disposto a falar de fato a verdade. Porque eu sou de família de padres, eu não tenho medo da verdade. Não era da minha identidade, né? É. Pode falar, Shelly. Não, eu já desabafei. Obrigado, Shelly. Tá bom. Eu tô me perdendo no meio que a gente tá conversando. Onde é que eu tô? É, não sei. Onde é que eu tô? Pra onde é que eu vou? Eu tô totalmente perdido aqui. Viramos meme da internet. Eu só quero comentar aqui que depois, quando o Flávio falou que ele não pegaria a Dilma, um monte de gente aqui no chat começou a falar que ninguém pega, eu também não pego, ninguém pega. Eu pegaria. Eu sei que você pegaria, cara. Eu sei que você pegaria. Mas você tá solteiro no meio da quarentena, cara. É compreensível. Eu tenho uma coisa polêmica a ser falada. Não sei se essa live permite, mas eu já falei muito. Você falou tanta coisa. Essa live não vai pro ar. Só agora ele vai falar uma coisa polêmica. Não vai ser publicado. Agora que eu tenho uma coisa polêmica. Eu vou tentar não definir gêneros pra ser menos polêmico. Uhum. Mas eu acho o seguinte: eu acho que é muito fácil, por exemplo, e você tá até um exemplo masculino. Eu fiquei ereto vendo o Janequine. Você me diz que ganho tem isso na sua sexualidade? Eu quero ver uma pessoa que é capaz de olhar o Nando, por exemplo, e ter uma ereção. Essa pessoa, assim, tem virilidade. Isso aí, isso mesmo. Essa pessoa assim pensa assim: foda-se, meu pênis fica ereto em qualquer situação. Eu estou no auge da minha forma. Porque eu vejo muita gente, eu vejo muitos colegas, inclusive, e tal, falam assim: ah, nossa, Débora Seco. Ah, nossa, Camila Pitanga. Ah, meu amigo, qual meritório é isso? Eu quero ver. De qual fica duro com a bunda peluda? Exato. Eu quero ver se a sua ereção fica em dia nos momentos que não são próprios para ereção. Verdade. Isso mostra a juventude. Porque quando eu tinha meus 14 anos, meu amigo, a luz piscava e meu pau ficava duro. Aí é fácil. O cachorro latia, meu pau ficava duro. Se o cuco saísse aqui igual saiu, opa, é o cuco. Qualquer mudança no ambiente era uma mudança erótica. Aí hoje em dia, eu sou muito exigência, gente, sabe? Eu acho assim, a gente precisa estar bem... Eu sei que eu tô bem comigo mesmo, quando, por exemplo, eu acordo de manhã e olho: oi, bom dia, amigo. Eu estava dormindo e você estava trabalhando. Isso é bom. Não, isso é xixi. Isso é xixi. É. Exato. É claro que tem aquela ereção de mijo. A gente sabe. Mas essa ereção de mijo não pode ser de... É o tesão de mijo. É o tesão de mijo. Acorda pela manhã, todo animado, levanta o lençol pro... Eu falo aqui. Olha só. Tá lá, exato, tá lá em pronomes 10-10. É, o tesão de mijo, ele não pode ser desperdiçado, principalmente quando você teve uma noite de broxura. Porque às vezes... Aleluia. Você... Tá lá, você broxou durante a noite. Você, desperto, convenceu aquela senhora a dormir na sua casa, mesmo tendo broxado. Ela dormiu, você conta com a biologia que você vai acordar ereto no dia seguinte. Aleluia. Então você tem aqueles minutos antes de mijar pra tentar usar aquela sua ereção, que nada mais é que suas veias repletas de urina, se é que as veias ficam repletas de urina, mas assim que eu imagino. Tapioca chega a sofrer agora. Tapioca. Eu sou padre, não sou biólogo, com respeito. Ô, doutor Tapioca, você precisa explicar pra gente como é que funciona o negócio de... Quando o sangue é trocado por urina, como é que... Porque, gente, são só as únicas partes do corpo, quando a gente deita... As únicas partes do corpo... Fica aí lição, isso tá lá também em pronomes. A lição fica as únicas partes do corpo, quando a gente deita, que ficam em pé, são os pés e o pênis. A gente deita, os pés automaticamente ficam eretos e, com sorte, o pênis também fica. Gente, Tapioca. É, tesão de mijo, priapismo matinal. Explica pra gente, Tapioca, qual é a parte biológica assim? Vamos lá. Por que as pessoas acordam de pau duro, Tapioca? Pergunta simples. Olha, que fino. Eu acho que o próprio estímulo da urina deve provocar. Não sei exatamente o reflexo que leva o pau duro. A urina entra nos campos cavernosos. Você fez cara de... E agora você não sabe explicar, porra? Eu não sei. Eu sei que não tem mijo na veia. É óbvio que não. Isso todo mundo sabe, porra. Eu tenho minhas dúvidas por ter... Olha só, Deus pode tudo, né, gente? Deus fez a mula falar. É importante a gente lembrar disso. Tá lá na Bíblia. Então, assim, e virou presidente, além de tudo. Virou presidente. É, amigo, a partir do momento que o homem ressuscita, o mijo entrar numa veia não é nada de demais. Nada. Verdade, Caco. Então, verdade acho que... seja dita. Eu tô vendo aqui que o primeiro fiel da minha igreja vai ser o Fernando. É isso aí. E aí eu acho o seguinte, gente. Eu acho que o homem, ele tem a ereção ali porque finalmente ele para de se proibir e pensa no que quiser quando tá dormindo. Ou seja, que quer fazer isso aqui, acordar... Não, ele pensa que pode finalmente comer sua mãe, que é isso que todo homem quer. Opa! Não, vai, chegou! Não. Gente, eu acho que eu vou pegar uma pintão. Isso é Freud, gente. Quando as pessoas achavam que ela dedo não poderia descer mais, olha ali. Isso é Freud, vocês estão com consciência. Isso é psicanálise, minha gente. Vocês sabem que Freud é um doente, né? Vocês não acreditam em psicanálise? Vocês acham... Olha só, pra mim, pessoas que não acreditam em psicanálise acham que a Terra é plana. Só que... Era muita cocaína naquela cabeça, minha gente. Calma. Eu acho que a gente já chegou no nível que tá o momento de parar essa live. É, eu acho que sim, né? A gente já foi longe. Cara, eu mutei meu microfone. Então, queria agradecer a todas as 49 pessoas que estão online ainda nesse momento assistindo a gente aqui. Muito obrigado a vocês que nos assistiram ao vivo. Obrigado a você que baixou o podcast e ouviu depois. É, ou não, não vai, né, porque vai estar publicado. Não vai ser publicado também. Cara, se isso não vá pro ar, tá aqui. Eu tenho que consultar meus advogados ainda pra ter certeza se isso pode ir pro ar ou não. Gente, eu preciso agradecer muito o Caco. Obrigado. Podcast em 10 segundos. De nada. Olha, ô, Tchelle, se tem uma coisa que eu tô acostumado a dizer nesse mundo é de nada. Aproveitar também, senhor Caco Vonizzi, e convidar as pessoas para escutarem o Minuto de Silêncio, o podcast Humor da Globo e um novo projeto de podcast. Já pode falar do novo projeto que está vindo por aí ou ainda não? Na verdade, eu antes de vir pra cá, eu tava numa live com... Numa live não, nessas videoconferências chata pra caralho que fazem. O gestor acabou de me proibir de fazer divulgações antes da hora. Ele falou assim, vocês ficam divulgando antes da hora. E quero dizer então que eu não posso divulgar que vai ter um podcast chamado Crime na Quarentena, porque o gestor me orientou a não fazer isso, que é um podcast, de detetive, podcast dramático, mas é assim, a gente brincou muito aqui, mas eu quero falar sério, porque minha família era muito católica, acho que a gente, tudo que é brincadeira, a gente tem que ter uma coisa séria, minha avó era muito devota de Nossa Senhora de Fátima, a gente sabe que tem uma santa mexicana, chama Nossa Senhora de Guadalupe, e eu sou muito devoto de Nossa Senhora Chapolin, que tá aqui comigo. Que tá aqui comigo. Oh, e eu queria. Levanta um pouquinho o chão. Parece a Padmé. Parece a Padmé. Parece a Padmé. É. Eu tô abrindo a igreja de Nossa Senhora Chapolin. É, espero que ela abençoe todos vocês e que, assim, a gente precisa de uma padroeira pra esses novos tempos, com mais humor, mais comédia. Você fala, o senhor esteja convosco, a gente responde, não contava com a minha astúcia. Isso. É uma santa que, se você passa por perrengue, ela faz você lembrar que todos os seus movimentos são friamente calculados. E quando ela for muito grande, toma a fila de Nicolina. Exatamente. Quando sua arrogância tá lá em cima, ela fala assim, irmão, acalma, toma essa nanicolina aqui pra baixar a bola. E tudo é culpa dos duendes jamaicanos. Exato. Mas, ô, Caco, além do podcast, você não pode falar o nome dos outros dois, você pode divulgar ou não pode divulgar? Posso. Eu estou sempre lá no Humor Globo, que a gente tá se virando lá pra gravar em quarentena. A Mayra tá no episódio dessa semana, inclusive saiu hoje o episódio que a Mayra fez uma participação. A gente tá aí tentando novos formatos. Quarentena é isso, né, cara? A gente fica fazendo coisa aí pra se ocupar, igual essa porra aqui dessa live. Tô lá no Humor Globo e sempre no Minuto de Silêncio, que é um podcast que teve a graça de ser revelado por Dudu Salles. Eu sempre digo assim, Dudu Salles é nosso patrono. Eu quero ter uma santa Dudu Salles também pra dormir abraçado com ela, que foi a primeira pessoa famosa da podosfera que falou assim, caralho, eu vou chamar o Caco. Por que ele fez isso? Não sei. E ele foi a primeira pessoa que me deu espaço nessa podosfera. Então eu sou sempre grato ao Dudu Salles. Às vezes eu nem quero participar, mas participo porque eu acho que eu tenho uma dívida. Então, muito obrigado, Dudu Salles, por tudo que você fez por mim. Então, acho que nesse momento a gente encerra o programa por aqui e fique aí com a imagem mental de Dudu Salles vestido de Nossa Senhora, enquanto o Caco participa de homenagem com a Dilma Rousseff e a mãe dele, mandando um beijo no coração de todos vocês. Grande abraço, encerrando por aqui. Nossa, a luz! Meu Deus, é pra acabar o papo de gordo? Já acabou, né? Não, Ema, o papo de gordo já acabou, Ema. Só esqueceram de cortar a internet do Dudu. Meu irmão, olha só, gente, calma aí. Uma observação. Porra, papo de gordo, esse filho da puta já fez bariátrica e não acabou, vai acabar por causa de santa. Puta que pariu, o cara já foi magro. Ele a bariátrica. Caralho. Olha, isso aqui não acaba. Se o gordo não acaba com a bariátrica, não acaba mais de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.